convosco. A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Novamente, Cristina com o seu Portugal no coração para vos acompanhar nesta manhã 30 de setembro, o último dia deste mês, como se costuma dizer, mês de setembro, é o mês das flores, que assim se despede esta primavera que de flores que se termina, mas assim vamos começar então brevemente o outono, uma cores totalmente diferentes. Para mim, um grande prazer cá estar com vocês e assim passar o melhor da música portuguesa, uns dedinhos de conversa e tudo mais. Tudo bem desse lado? É o que se quer, que vocês se sintam bem. Bem sei, hoje está assim um dia menos mal, nem muito calor, nem muito frio, mas está-se mesmo bem para passar uma ótima manhã em minha companhia. Vocês podem então participar a este programa e por que não, através do telefone 02-38-43-48-00, também, por cá passar, e um olá, claro, um bom dia, claro que muito bem que faz. Também através das redes sociais vocês podem nos então contactar, mas também nos ouvir através do site da rádio, a radio-arconselho.fr e muito mais. Vamos a isto, vamos à música, vamos à nossa cultura também. Vocês podem participar de uma outra maneira e também, por que não, interagir através do mail da rádio. Há sempre possibilidades para cá então entrar em contacto connosco. Vamos a isto, vamos à música. Também podem, se desejam, participar deste programa, porque tem algo a apresentar, a vossa associação, um novo cantor aqui da região, é verdade. Talvez tenhas aí um cantor escondidinho e gostaríamos de cá o receber em entrevista, mas por que não? Hoje dedico um programa a um dos animadores, Rui André, já está prontinho, que vocês vão poder então ouvir o seu programa a partir das 15 horas hoje à tarde, e o Gilmar, que deve chegar daqui um bocadinho então para acabarmos a sua formação. Vamos a isto? Vamos à música? Claro, é para isso que cá estamos, gente. Boa manhã, bom sábado, boa manhã de sábado, então, a minha companhia. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arconciel. Rádio Arconciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal.

Afro-trap. Iremos então de ouvir Liane Cruz, que estiveram então, que pisaram o palco das festas dos Santos Populares há 15 dias, é verdade. De seguida vamos ficar com Prince Tuga, o Zeca, com Somos Portugal, música. A festa

Ficamos com Dilelo Amor, Aventura. Está tudo bem desse lado? é o que se quer. Bom, vocês bem estão a ver que a Cristina não fala muito hoje de manhã. Não é que não fale. Estamos cá na formação dos últimos animadores, então que vocês depois vão poder encontrar. O Rui, já a partir desta tarde, a partir das 15 até às 18, com o seu programa Mais Vale Pedir. É ótimo, tá bom, é isso. E por enquanto estamos então em formação com o Gilmar, que é então, já nem me lembra, é show... Sábado Show. Sábado Show, muito bem. Por enquanto ainda não está prontinho, mas estamos a fazer tudo para que preparemos então estes dois novos animadores, que assim vai ser. Cristina Portugal no Coração das 9 ao meio-dia, Sábado Show das 12 às 15, das 15 às 18 é só pedir, mais vale pedir, e das 18 às 20, a Carla, claro que sim, a Carla que vai estar então connosco, que é o programa... O programa dela, sim senhora, é o Flashback, sim senhora. Ótimo, um excelente sábado, uma excelente manhã na minha companhia. Vamos então ao melhor da música portuguesa, como vocês muito adoram, mas também podem, claro, dar a vossa opinião e ligar para aqui, porque não? 02-38-43-48-00, cá estamos, sim senhora. Música. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. L'ombre et la lumière.

Claro que sim. De seguida vamos ficar com muita e da boa música. Estamos cá na nossa formação, tanto o Gilmar como o Rui. André, que já estão prontinhos, quase, sim senhora. Isto vai indo, trabalhamos bem e como é devido. Do outro lado, está tudo bem com vocês? Muito bem, é o que se quer. Também gostaria de vos dizer que ainda há alguns programas de vagas, ainda há vagas, onde vocês podem então enviar a vossa candidatura para serem então animadores desta rádio, porque não encher esta programação a fundo, porque assim, muitas vezes vocês dizem, oh, RDP é bem, mas era melhor ter animadores, força, venham para cá. É assim, não nascemos animadores. Voltamos e vivimos e voltámos-nos, tornámos-nos animadores, com a ajuda dos outros animadores, mas tornámos-nos animadores, claro que sim. Tanto em francês, em português, em espanhol, em brasileiro, todas as línguas que vocês quiserem. Tá? Música, desta vez ficamos na voz de Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, a filha dela. Foi uma música pedida para, da parte do Jerome para a sua mamãe, os animadores da Rádio Arc-en-Ciel, porque também hoje... Bonne fête, Jérôme. Eh oui, j'ai pas oublié. Bonne fête à toi. Então, Cris Ribeiro e Jorge Ferreira. Gente, Jorge Ferreira. Vocês já pensaram que, logicamente, já foi anunciado, claro que sim. Vamos falar um pouquinho, então, aqui das nossas próximas datas. Ora, a primeira, 18 de novembro. 18 de novembro vai ser um pouco especial, um que já tentámos fazer, mas não foi feito bem à nossa maneira e agora vamos abrir as inscrições para aqueles grupos de rusgas que se queiram vir inscrever. Tem que se inscrever, enviar um mail para a nossa rádio e inscrever. É um grupo mínimo 10 pessoas, tem que estar vestidos a rigor, quer dizer, a representar um grupo de rusgas, todos iguais, ou arranjo, ou ter as camisolas com o nome da rusga, não é? Esse grupo de pessoas entra grátis, mas vem animar, está bem? Máximo 4 grupos. É por isso que vocês têm que se inscrever o mais rápido possível. Unicamente 4 grupos de rusgas são aceitos. Depois temos o Johnny e a Várzea, que fazem a parte da animação do bailarico. E claro, depois, o rei, claro, o rei do pop, o rei da música, vai ser o Mike da Gaita, que estará então presente connosco. Depois, em fevereiro, senhoras e senhores, cá estará então o grande Zé Amaro, com sua banda vinda excepcionalmente de Portugal. E depois, em abril, o grande Jorge Ferreira, com a sua banda também. Grandes espetáculos, então, minha gente, é casa cheia. Comecem já a agendar, claro que sim. De seguida vamos ficar então com a programação com o nosso próximo animador, nosso futuro animador, Gilmar. Gilmar, como vocês já deram por ela na voz dele, é um brasileiro que vem trazer aqui a sua playlist das boas músicas brasileiras. Sim, senhora. Aqui fica então a sua escolha, Eduardo Costa, Sou Seu Fã Número 1. Música, Gilmar, este então é para ti. Eu acho que todo mundo que tem mulher, que tem namorada, todo mundo que tem uma pessoa especial na vida, deveria fazer para ela pelo menos uma declaração de amor por dia. Olha no fundo dos olhos dela e diz simplesmente o seguinte: eu sou seu fã número 1. Guardo seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Seu cheiro, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número 1 e com você. Seu sorriso só pra mim, eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número 1 e com você sou fã da vida. Roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número 1 e com você sou fã da vida, sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa. Seu fã número 1 e com você sou fã. Opa, ora, muito bom dia, eu sou Gilmar Soares, já estou na sua companhia, já estou em fase de aprendizagem, na verdade, né? Estou aqui na companhia de dois monstros, Sagrado do Rádio, Alta Janciela FM, Cristina Alves, que é minha diretora, puxando a minha orelha, mas tá bom, a gente tem que aprender, né? A gente aprender, a escola é tudo. Então vamos ouvir então um pouquinho de música sertaneja, uma moda boa para vocês aí que estão aí no outro lado, não sei aonde, no trabalho, no, na cama talvez, no carro, não sei por onde. Vamos falar um pouquinho de temporal, mas não é esse temporal que a gente quer não, um temporal de amor, de Leandro e Leonardo, tá bom? Então é isso, vamos senhora ouvir essa música muito bonita dessa dupla, que sem dúvida nenhuma é um sucesso, e hoje ele está em carreira solo. Sozinho, Leonardo faz Temporal de Amor. Te ver pela contra a primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita, um beijo meu. Vamos ouvir aí então Amado Batista, princesa, tá? E desde já é um prazer muito grande estar com você em vossa companhia. E então seguimos em fase de experiência ainda, né? Um pouquinho tímido, um pouquinho nervoso, claro. Mas é isso, senhora. Então temos coisas boas para você a partir de agora. Daqui a pouco temos um novo apresentador também, como eu, fazendo de nós o máximo de nós, tá bom? Vamos ouvir então um pouquinho aqui de Paula Fernandes para você, pode ser? Você que tá aí no outro lado, você pode ligar pra gente e participar com a gente, vai ser uma honra muito grande ter você em nossa companhia, tá bom? Muito obrigado então pela companhia, então vamos ouvir um pouquinho Paula Fernandes para você. Sabendo que pode mais, eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo. Quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Quero

Muito bem, tivemos aí, portanto, Roupa Nova, linda demais. Essa música é linda, realmente, é muito linda essa música e eu gosto muito dela. E para mim hoje é uma honra muito grande estar participando desse programa, já primeiro dia de trabalho meu aqui nessa emissora. Esse veículo de comunicação, pronto, senhora, é a esta boutique de sucesso. Tem muita gente boa aqui nessa emissora, o qual vou fazer parte, se Deus quiser. Já deu certo, senhora, pronto. Ter elenco maravilhoso como a gente tem aqui. E para nós é uma honra muito grande ter você em nossa companhia. Você que está aí no outro lado aí, tá? Quer participar do programa, você pode ligar para a gente, participar do programa ao vivo, se quiser. Não tem problema. Então, é o seguinte, olha, tem uma música aqui que fala daquele cara, sabe aquele cara que é aquele cara que faz com que toda mulher gostaria de ter? Esse cara sou eu, tá bom? Cara que toda mulher gostaria de ter. Do cara que todo homem gostaria de ser. Na verdade, do cara que eu tento ser. Você toda hora, e quantos segundos se você demora, está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Do seu lado, pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. Você do seu jeito, e depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz. Esse cara sou eu. abro a porta do carro quando você vem comigo. Beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara, na verdade, é todo cara que ama verdadeiramente. Porque todo cara que ama verdadeiramente, se não é esse cara, está na linha de ser. É, daqui a pouco ele será. Esse cara sou eu. Muito bem, então tivemos aí, ouvir Roberto Carlos, esse cara sou eu. Essa música aí é muito linda, né? Eu gosto muito dela, por sinal. Esse cara sou eu, tô aprendendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, faz muitos anos. Foi minha profissão desde o início, lá de muito tempo lá, eu comecei a trabalhar com isso, mas faz muitos anos. E hoje cheguei aqui, graças a Deus, foi muito bem recebido por todos, né? Por todos aqui da emissora, aqui, essa emissora, esse veículo de comunicação que tem por si, dá como si. Dá um bom dia para todo mundo, já quando amanhece o dia, pô. A gente é muito bom ouvir 96.2 até Israel FM. Tem gente que me pergunta lá na obra, lá, disse, Gilmar, quando vai começar o teu programa? Disse, eu não sei ainda. Eu ainda tô aqui, ó, na fase de experiência, mas se Deus quiser vai dar certo. Então é o seguinte, para dar certo essa história, tem um amigo meu aqui, o... É um amiguinho meu, tá? Ele vai entrar a partir das 15 horas, mas ele já me cutucou aqui, pediu uma música muito bonita. Essa música é linda demais, eu gosto dela, né? Essa música aqui é... Os Hermanos? Os Hermanos, prontos. E é a pedido especial do meu brother, do meu parceiro. É isso, é Rui Enes. É o Rui Enes, pronto. É porque fica um pouco difícil pra mim, gente. Peço desculpa pra vocês, ainda tô um pouquinho nervoso, mas vai dar certo. Quer dizer, já deu certo, sabe por quê? Porque a gente vai ouvir essa música agora, que é pedido especial dele, pronto. Tá bem? Obrigado pela paciência. Vamos. Esta paixão, um docinho na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti, ou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, faltas tu na cama, e o meu pensamento é por ti que chama. Enfim, quando o rádio a tocar, apenas me lembrando de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Um docinho na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti, ou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, voltas tu na cama. volta para mim e os Némanos que vimos de ouvir. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês e esta fase de formação para o nosso colega, o Gilmar, que vai iniciar então o seu programa. Ainda não é para a semana que vem, mas talvez para a próxima semana estejamos prontinhos. Também queria vos dizer que a Rádio Arc-en-Ciel vai inovar e vai ter então aqui novo material a partir do 9, da segunda-feira 9 de outubro. Aí vai haver uma pausa dos nossos programas porque vamos instalar a nova mesa digital, mas para isso temos que parar os programas porque vai haver aqui os técnicos que vão instalar o material e então para isso temos que dar essa pausa para dar lugar a quem vem trabalhar e não podemos estar tanto os animadores e os trabalhadores ao mesmo tempo. Temos que deixar lugar aos técnicos para eles poderem trabalhar. Isso então a partir do 9 de outubro. Entretanto, os nossos animadores recebem um mail para saber, para também virem a informação. Isso tudo vai então acontecer e eles vão saber isso tudo. Entretanto, na verdade, é Natal antes da hora, porque ter um novo brinquedo entre as mãos e estamos todos ansiosos para poder começar a trabalhar com esse novo trabalho. Sabendo que esta mesa tem mais de 25 anos, que estava cá desde o início, esta não é a primeira, já é a terceira mesa que cá temos, então é uma nova mesa. Mas também gostaria de vos contar que se conseguimos ter esta mesa, de que se conseguimos comprar esta mesa, é graças a vocês. Não é graças a nós, é graças a nós todos. Graças a vocês que são sócios, é graças a vocês que vêm às festas, é graças a vocês que são as empresas patrocinadoras, porque assim, nós no final da festa, o dinheiro não vai para o nosso bolso, o dinheiro vai para o bolso da rádio. Para quê? Simplesmente para melhorar a nossa rádio, trazer novo material e era tempo que uma pessoa passasse ao digital, porque todas as outras empresas de rádio, comunicação e tudo isso já têm o material adequado. Nós, por enquanto, ainda não tínhamos, mas já juntámos o dinheirinho para ele. Então, o melhor que eu vos posso dizer é um dia passar por cá para cá viver o nosso novo brinquedo. Ou então ser animador da nossa rádio, porque como eu estava a dizer, ainda há algumas vagas e de certeza que estás aí em casa a contar os dedos ou as horas para chegar à reforma ou então estás na reforma e achas os dias longos, então anda a passar esse tempo agradável aqui na nossa rádio. Isto é apenas a minha opinião. Isto tudo, tenho a vos dizer um excelente fim de semana, tudo de bom. Sábado próximo encontrarmos-nos todos cá novamente, Gilmar novamente em formação, o Rui começa esta tarde, então comecem já a sintonizar o 96.2 para ouvir o Mais Vale Pedir com Rui Andes, Rui André, acho que é melhor, Rui André. O nome fica para trás, mas aqui é só mesmo os nossos nomezinhos é que nós gostamos, não é assim? Rui, desejo-te tudo bom, caso haja alguma coisa, sabe que posso chamar a Cristina, está bem? Ah, então passei agora do outro lado os dois, que assim vamos palabrear 5 minutinhos. Opa, anda tu também. Vamos lá. Isto não é só vir para aqui pôr música do outro lado. Nós também temos que palabrear um pouco com vocês. E como eu estava a dizer, então vamos dar aqui então a palavra 5 minutinhos tanto ao Rui como ao... Opa, estamos-nos a preparar. Tanto ao Rui como ao Gilmar, então vamos aqui a dois dedinhos de conversa para saber um pouco mais, porque logo o Rui vai iniciar então o seu novo programa e é ele de falar. Unicamente ele pode saber do que se trata e vamos então à conversa e falarmos aqui. Rui, conta-nos. Às 15 horas estarei aqui na vossa companhia durante 3 horinhas, das 15 às 18. Vou trazer todo tipo de música, o meu programa vai ser todo tipo de música. Ainda não estou bem dentro do sistema de receber telefonemas para meter no ar, nem em antena. Mas vai ser um programa onde vocês podem ligar para mim, pedir a música e dentro de normalmente 3, 4 minutos eu passo logo a música a seguir. Ótimo, então pedimos a mais indulgência possível, porque vai ser a primeira. Também talvez tenhas uma página Facebook ou um Facebook onde tu queiras também, depois hás de comunicar isso tudo, que assim as pessoas também te podem mandar as mensagens através das redes sociais. E isso também é bom para ti, porque assim, quando não há tempo para responder a toda a gente, é muito bom ter essa página das redes sociais para ajudar a alimentar então esses pedidos. Rui, desejamos tudo o melhor. Então o mais vale pedir é vocês de pedir a vossa música, e consante o Rui puder, passará então a vossa música. É isso, Rui? É isso mesmo. Gilmar, está prontinho? Prontinho. Um pouquinho nervoso, mas estou prontinho. Isto não é aqui nervar, não há. Isto vai com calma, temos tempo. Há um tempo para formação, há um tempo para adaptação, para que todos estejam prontos. Temos que dar o tempo ao tempo e depois vocês não ficam sozinhos. Porque assim, vocês já têm sempre a possibilidade de contactar um de nós, tanto eu como os técnicos da rádio, onde vocês um dia haja, ai, um branco, ai, não consegui, ai, não sei, estou perdido. Há sempre alguém para cá chamar, e é sempre uma alternativa de passar. Se não for aquela música, é outra, e isso é o mais importante. Agradeço porque vocês são voluntários, são benévolos, estão aqui porque gostam do que fazem, e isso é o que melhor fazem, e desde já agradeço da parte do Conselho de Administração, porque assim é graças a vocês também que conseguimos acrescentar e fazer com que a família da rádio seja cada vez maior e melhor. É isso mesmo. Fala, Rui, pode falar. Não posso falar, Gilmar. Tá, bom, então, desde já, a gente quer agradecer especialmente a você que está lá no outro lado, lá. A gente não sabe onde, né, Cristina? No carro, no trabalho, não sei. Sei que tem muita gente lá, muitos meus amigos me cutucando já no celular aqui, mandando mensagem para mim. Talvez no Brasil também, não é? Também no Brasil, senhora, claro. Pronto. Porque no Brasil, está amanhecendo, são 8 horas da manhã no Brasil, e aqui já são meio-dia. É bom porque já um amigo meu lá, cadê você? Eu disse, já foi, já estou partindo. Mas a gente volta em breve, se Deus quiser. Sábado que vem eu estarei aqui com a Cristina, com o Rui. Então eu estou muito feliz. Obrigado pela sua oportunidade maravilhosa que eu esperava de você, Cristina. E ontem eu já tive o privilégio de almoçar com o Lourenço. Um bacalhau grelhado, Cristina. Bom demais. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos os ouvintes por estar com a gente na nossa companhia. Obrigado. Claro que sim. E, temos aqui o nosso técnico do outro lado, merci Manu, que dá aqui des petites précisions. Donc c'est à partir du 10 que l'on mettra en place le matériel. Il y aura des playlists qui seront diffusées entre RDP International, et la playlist sera en place. Et vous pouvez aussi contacter la radio et venir voir effectivement le beau travail, l'excellent travail que nos bénévoles font pour améliorer toujours cette radio. Et si aqueles fundadores que estão do outro lado e quiserem vir ver o quanto é bom ver a nossa rádio evoluir, porque assim não ficamos só com o puxa-botões, agora passamos àquela fase de poder então ser no digital e conseguir avançar com o nosso tempo também e sermos também uma rádio inovadora. Muito obrigada a vocês, tudo de bom, e cruzamos os dedinhos para o Rui para esta tarde. Gilmar, até para a semana? Até para a semana, se Deus quiser. Sábado a gente vai estar aqui, que já precisa, claro, a partir das sim. Cruzar partir os dedos, Cristina, nove. Mas para estar à escuta. Claro que sim, eu vou estar na escuta, viu? Ficamos à escuta, caso haja alguma coisa, é só ligar, tu sabes okay. Muito bem que sim. Okay. Tchauzinho, tudo bom para vocês, um excelente fim de semana, e então até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vieram logo a rezar, todos a ouviram gritar, ela vai morrer, ah, mamãe. Todos unidos, mão na mão, mesmo aqueles que não se dão, tristes e cheios de emoção, já esqueceram a razão. Os netos jogam em silêncio perto da cama sem falar. Já não se lembram do início, bem sabem que vai acabar. Mamãe.